grande amor é um beijo que o poeta escreve e faz a amada enrubescer. Mas em verso a paixão é incompleta, como se um existisse sem viver. Um beijo só a face sendo a meta, não indo à boca e além faz parecer. Prova de afeto, algo que inquieta, mas que sinal de amor não há de ser. As línguas fazem verso se tocando, mais do que um poeta alimentando. As ilusões, os sonhos, as lembranças. O beijo é um poema, não se nega, mas com amor em versos não se rega. O jardim onde nascem as crianças. Escreve e faz a amada enrubescer, mas em verso a paixão é incompleta, como se um existisse sem viver. Um beijo só a face sendo a meta, não indo à boca e além faz parecer. Prova de afeto, algo que inquieta, mas que sinal de amor não há de ser. As línguas fazem versos se tocando, mais do que um poeta alimentando. As ilusões, os sonhos, as lembranças. O beijo é um poema, não se nega, mas com amor em versos não se rega. O jardim onde nascem as crianças.